se bora pra cima, menino. TN Embalagem, junto e misturado. Cian Muri, o Ferramenta. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado. Você vai chorar, vai chorar, vai chorar. Agora é tarde pra se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora posso chorar, posso chorar. Eu não vou mais voltar. JP Produções, lá eventos. Aô, levando o samba no Brasil todo. Coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado. Você vai chorar, vai chorar, vai chorar. Agora é tarde pra se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar. Agora é tarde pra se arrepender. Não quero mais saber. Vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar. Agora pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar. Aô, Marcelo Corolla, Oficina do Som.